vida. Teus beijinhos de amor um dia te pedi. Morena linda, mocinha marota, deste-me um beijo no canto da boca. Linda morena, estou louquinho por ti. Teus beijinhos de amor um dia te pedi. É bonito, vais gostar dos beijinhos com calor. Teus beijinhos de amor um dia te pedi. Morena linda, mocinha marota, deste-me um beijo no canto da boca. Linda morena, estou louquinho por ti. Teus beijinhos de amor um dia te pedi. Beijinhos de amor um dia te pedi. Morena linda, mocinha marota, deste-me um beijo no canto da boca. Linda morena, estou louquinho por ti. Teus beijinhos de amor um dia te pedi. Agora 9 horas e 14 minutos, então continuamos com os Capa Negra, sempre para bombar. Isto aqui é sempre para bombar, música para a frente. Que vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar. Ora então, hoje são 7 de agosto de 2020. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Ora então, quanto à meteo, hoje vamos ter muito, muito calor. Temos um, já agora a esta hora de manhã, 21 graus e logo à tarde pode ir até 34, 36 graus. Vai fazer muito calor, né? Vocês ponham-se uma sombrinha, bebam um bocadinho de água e façam muito cuidado, porque este calor é muito forte. Sei que vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar. Estão à escuta do mais uma emissão do Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço até ao meio-dia. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Onde eu vou, nós somos

sua pequena. Comadre, minha comadre, ai, eu gosto da sua pequena. É bonita a presença de lá e parece que tem uma face morena. É bonita a presença de lá e parece que tem uma face morena. Lá em cima está o tiro-liro-li, cá em baixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o tiro-liro-li, cá em baixo está o tiro-liro-ló. Juntaram-se dois à esquina, tocar a concertina, dançar o solidó. Juntaram-se dois à esquina, tocar a concertina, dançar o solidó. Comadre, minha comadre, ai, eu gosto da sua filhada. É bonita a presença de lá e parece que tem uma face rosada. É bonita a presença de lá e parece que tem uma face rosada. Lá em cima está o tiro-liro-li, cá em baixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o tiro-liro-li, cá em baixo está o tiro-liro-ló. Juntaram-se dois à esquina, tocaram com certeza. Mulher, já estava com outro. Amanda,

7h48 minutos, então estão à escuta de mais uma emissão Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. Então estarei aqui das 9 até ao meio-dia com muito, muito prazer e com muita música portuguesa. Sento meu coração. Oh.

tempo me guiava, eras tu o meu farol. Hoje danças noutro cais. Fiquei sem minha metade, sou uma sombra de saudade, me acompanha e ninguém mais, ninguém. Meu pai. Ora, então são 10 horas e 11 minutos e estamos então aqui na Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, então eu vou passar aqui uma dedicatória que tenho, que é da parte de António Lourenço para todos os seus colegas de trabalho, e como ele parte hoje de viagem, ele vai para Portugal, e como ele e muitos outros, eu vou passar aqui a Tom, o Graciano Sagra, que tem por título Pai Devagar Imigrante. Pois vocês vão para baixo, façam muita, muita cuidado, há muita gente, há muito pessoal, e com o calor que está, é muito perigoso. Então vamos ouvir o Imigrante para todos os imigrantes que vão a Portugal. Imigrante, vem devagar, por favor. Temos muito tempo para lá chegar. E depois, lá diz o velho ditado, mais vale um minuto na vida do que a vida num minuto. Passou-se no mês de agosto este drama tão cruel de um imigrante infeliz. Foi tanta a pouca sorte, na estrada encontrou a morte quando vinha ao seu país. Do trabalho veio a casa, preparou a sua mala e partira da Alemanha. Mas seu destino é acabou por ser fatal numa estrada em Espanha. Dizem aqueles que viram que ele é tão apressado, a grande velocidade. Foi o sono que lhe deu o controle. Carro de maldade. Foi o sono que lhe deu o controle, ele perdeu desse carro de maldade. Trazia na sua mente ir ver o seu pai doente que estava. Na ideia um só pensar, o seu paizinho beijar ao chegar a Portugal. Mas tudo foi de repente, pertinho de Benavente, o drama aconteceu. Ele vinha sem dar em conta de nada, e naquela seu. Seu pai que tanto sofria, nunca mais o filho via, fechou os olhos, morreu. Imigrantes, ouçam bem, não vale a pena correr, porque pode ser fatal. Ora, pois é, mas é bom todos devagar, que vocês têm muito tempo para lá chegar, isso é verdade, porque há muito trânsito, e às vezes não é por nós, é pelos outros, a gente tem que ter muito, muito cuidado nas estradas. Ora, então, e vamos continuar com a nossa dedicatória, e desta vez é da parte de Madame Esperança, para todos os doentinhos do mundo, e não esquecendo o Ser Armando, que diz que está na cama, coitado, e com muita coragem, a sua esposa, que trata muito bem dele. Então vamos ouvir o Teixeirinha, O Amor da Mãe. Ora, então, 10 horas e 21 minutos e estamos aqui na sexta-feira, 7 de agosto de 2020. Espero que vocês estejam aí desse lado todos a passar uma boa manhã de sexta-feira, é o que eu desejo. Ora, então, continuamos com a música e vai ser agora Agora tchau, tchau. Avisar que mulher traída não vai perdoar. Foste para a aventura sem me dar ouvidos e agora vais de novo arrependido. Já vi este filme mais do que uma vez. Caí à primeira, não caí outra vez. Por isso eu te digo sem nenhum rancor, vou partir para outra, para um novo amor. Agora tchau, tchau, tchau. Agora tchau, tchau, tchau. Que não suportava outra em meu lugar. Foste para a aventura, mas chegou o fim. Já não vale a pena chorar mais por mim. Já vi este filme mais do que uma vez. Caí à primeira, não caí outra vez. Por isso eu te digo sem nenhum rancor, vou partir para outra, para um novo amor. Agora tchau, tchau, tchau. Agora tchau, tchau, tchau. Agora não, não, não vais provar meu corpo. Tchau, tchau, tchau. Agora eu vou te deixar louco. Agora tchau, tchau, tchau. Então vamos ouvir tchau, tchau. Ora, e continuamos com as nossas dedicatórias e desta vez é da parte de César Henrique para a sua esposa Teresa, que ela está hoje de parabéns. Ora, então eu vou passar aqui uma canção que eu espero que vai gostarem e vai ser então Vandalusa Morena Ai Ai. E eu também desejo um bom aniversário e com muitos anos de vida. Um venho não sei de onde, morena, e ai, mandado por não sei quem. Morena, e ai, não dizem que eu te amo. Morena, e ai, não chegar a que te vem. Morena, e ai. Eu sempre sou um beija-flor que não tem jardim. Preciso do teu amor que quero para mim. Isso me condena, não faz assim. Linda morena, flor de açucena, tem dó de mim. Linda morena, flor de açucena. mesma para não perder o amor que é todo teu e ama para valer. Quem já teve um grande amor e deixou-o ir embora, tenho a certeza que de tristeza e de saudade chora. Tenho a certeza que de tristeza e de saudade chora. Eu venho não sei de onde, morena, e é mandado por não sei quem, morena, e é para dizer que eu te amo. Não dirão que perda tempo, que está a vida e fora, e consertar a tristeza às vezes não demora. O jeito a levar a vida, seja como for. Se um amor passa, vira fumaça, vem um outro amor. Se o amor passa, vira fumaça, vem um outro amor. Eu venho não sei de onde, morena, e ai, mandado por não sei quem, morena, e ai, pra dizer que eu te amo. Morena, e ai, nasci para te levar. Morena, e ai, eu venho não sei de onde, morena, e ai, mandado por não sei quem, morena, e ai, dizer que eu te amo. Morena, e ai, nasci para te crer bem. Morena, e ai, eu... Ora, 10 horas e 28 minutos e estamos à escuta de Banda Luz a Morena Ai, que foi pedido da parte de César Henrique para a sua esposa Teresa, que está hoje de parabéns. Então, muito bem, muito bem. E depois vamos continuar então com Agatha, a minha Nossa Senhora, que é pedido da parte de Ser Agostinho Monteiro para todas as pessoas que sofrem, para todos os doentinhos do mundo, para toda a gente que o conhece, e não esquecendo animadores e a Rádio Arco-Íris. Então, por minha parte, meu muito, muito obrigado e desejo um ótimo dia. Vamos ouvir então Agatha, amiga Nossa Senhora.

pegas na areia da praia e trazes o mar na saia. Tu és como o barco que voga no rio, tem o teu lugar vazio. Amor de verão, amor de verão, o inverno vai vir. À la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Andar de gatas agora 10:50, ora estamos a 10 minutos das 11 horas. Ora, então continuamos aqui com uma dedicatória que é da parte de Glória, que é a nossa animatriz das quintas-feiras. Ora, e ela pede uma canção para toda a sua família, para todos os doentes, para toda a gente que a conhece e para todos os animadores. Ora, eu vou passar aqui uma canção que tem por título Jorge Ferreira, Saudades da Minha Aldeia. Eu te amo, eu te quero. A toda hora eu quero ouvir. Eu te desejo, tu me

Chupam do osso, já sem caroço.

Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? Ora, 11 horas e 38 minutos. Então eu tenho aqui uma dedicatória que é da parte da Sera Glória, que vive em Argona, na Rua da Marne. Então ela pede para todos os doentinhos, para todo mundo que conhece, e não esquecendo o seu marido, que se chama Manuel. Ora, eu também me chamo Manuel, mas sou Manuel Lourenço, não é? Ora, então eu vou passar aqui uma canção. Ela pediu uma canção, mas eu não a tenho aqui, não consigo encontrar. Então eu vou passar aqui uma canção que tem pelo título Português do Coração. Espero que seja do agrado deles.

enganei, quer que eu faça uma gaiola, da baixinha parei, quer que eu faça. Sempre foste um amigo toda a minha vida. E eu nunca tive segredos para te esconder. Agora tenho um dilema, não sei se te diga. Porque há um caso entre mim e a tua ex-mulher. Mesmo sabendo que os dois já estão separados, custa-me tanto dizer-te o que aconteceu. Eu sei que ainda por ela estás apaixonado. E vai doer-te a verdade, grande amigo meu. Gosto dela e não consigo. Pois é, meus amigos, 11 horas e 57 minutos e estamos a 3 minutos do meio-dia. Pois é com um grande prazer que eu acabo mais uma emissão do fim de semana à porta. E espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã e que gostassem da minha emissão. Pois eu desejo-vos um fim de semana e vocês tenham muito cuidado porque vai fazer muito calor e muito calor. E então vocês metam-se uma fresquinha, esteja em casa, com os boleiros fechados e tudo, e façam muito cuidado. Ora então, eu desejo um bom fim de semana, um ótimo fim de dia de sexta-feira, e tudo de bom para vocês, é o que eu desejo. Então vamos acabar com o Chora Chora, e depois então deixarei-vos com a RTP Internacional, para saber o que se passa lá em baixo, porque também está muito, muito mal lá em baixo. Há muitos incêndios, muita coisa a arder e outras coisas. Então, um bom fim de semana e até sexta-feira, se Deus quiser. Estou pensando em terminar com este namoro. Mas se isso acontecesse, que ela vai morrer de tanto choro. Mas eu gosto dela e o meu amor por ela somente não para. Se eu não amasse essa mulher, já tinha batido o pé e dançando na branqueara. Ela chora, chora, chora toda hora. Chora quando eu chego, chora quando eu vou embora. Pois é, assim que me despeço. Ora bem, para quem está de férias, boas férias. Que para quem trabalha ainda, boa coragem. E tenha muita, muita coragem a trabalhar. E quem for de férias, que as goze bem, que aproveite. Que isto é o mundo, são dois dias, não? Então, vou-vos deixar com a LTP Internacional. Bom fim de semana, uma ótima sexta-feira. E até sexta-feira, se Deus quiser. Bom apetite a todo mundo. As reservas de água abaixo dos 30% no Sotavento, os autarcas do Algarve exigem respostas ao governo e não escondem a preocupação. A rápida adaptação das escolas privadas.